Um dia de chuva no céu de verão, a felicidade na palma da mão, o corpo fechado, o brilho no olhar, desejos em cruzas, vejo o tempo passar. O sol no seu lençol azul do mar, a vida convida a caminhar. No seu olhar eu vejo o céu azul, você e eu. Vejo o tempo passar.